sobre a vinha que plantou em outeiro fértil, cercada de excelentes vides. O Senhor esperou, mas uvas bravas se levantaram, clamor e opressão no chão. Ó povo, ouça a voz que chama, retorne ao amor, à salvação. O Senhor é exaltado em juízo e em justiça. A sua graça é o abrigo em meio à nossa vida. Ó, venha o teu reino e o teu povo, Senhor. Que a tua luz resplandeça e traga nosso amor. Ai dos que ajuntam dor sem olhar para o que é bom, desprezando a obra do Senhor em busca de sua própria visão. Mas o santo será exaltado e o cordeiro em pastos verdes. Dá-nos a força do teu amor e que a esperança nunca se perca. O Senhor é exaltado em juízo e em justiça. A sua graça é o abrigo em meio à nossa vida. Ó, venha o teu reino e o teu povo, Senhor. Que a tua luz resplandeça e traga nosso amor. Restaura, redime o teu povo em ti a vida. A tua mão nos guia, na escuridão és luz que brilha. Ó Senhor, em ti confiamos, renova nossa fé. Que a tua vinha floresça, tua glória sempre em nós. O Senhor é exaltado em juízo e em justiça. A sua graça é o abrigo em meio. E worship, acústica, guitarra, piano, se bumbei pelo esbepinho.